CDs, o Moral de Biguara. E é o Bad. Bad Records. Tá tudo rodando e eu tô planejando revoar tá com meus mano lá na casa da coroa. Segunda dose, já tá preparada, não tem mais preocupação. Agora ela quer varada. Já tomou segunda dose, já tá preparada, não tem mais preocupação. Agora ela quer varada. Toma varada, toma varada, toma varada, coroa safada. Toma varada, toma varada, toma que toma até de madrugada. Toma varada, toma varada, toma varada, coroa safada. Toma varada, toma varada, toma que toma até de madrugada. Toma varada, toma varada, toma varada, coroa safada. Toma varada, toma varada, toma aqui, toma aqui, toma. Ah, toma varada, toma varada, toma varada, coroa safada. Toma varada, toma varada, toma aqui, toma até de madrugada. Alisson CDs e Odaí Divulgações. Toma aqui, toma. Ai, que delícia.